No sábado. Eu não agredi ninguém. Eu nem lembro de ter falado com essas palavras que vocês estão dizendo. Não, a questão. Você deve estar falando de um jeito muito mais agressivo. Não, a questão foi: eu virei pra você e falei. Eu não largaria de você nunca. Aí eu falei, inclusive, se aí você falou, inclusive se eu perdesse uma perna. Aí eu falei, sim, uai, que é uma perna? Eu te amo. Aí você falou, não, mas perder uma perna é complicado. Eu não falei que é recíproco, não era verdadeira, pô. Tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha. Hoje, no programa de hoje, nós vamos ter um bate-papo animado e alegre e saudável acima de tudo. Porque nós vamos discutir os hábitos saudáveis dos nossos participantes e dos nossos convidados especiais, entendeu? Para ver quem corre, quem malha, quem se alimenta direito, quem come comida crua, quem não come, entendeu? Tem as manias loucas aí na galera que eu tô sabendo já. Então, para começar... Fui eu mais uma vez aqui forjando felicidade, o Fluff! Uou! Comigo hoje o Bode! Uhul! Eu não acredito na medicina tradicional, eu não tomo remédios, eu não como frango. Eu não como frango. Cara, aquilo não é de Deus, cara. Como um frango pode ser mais barato que uma carne de vaca, cara? Não faz sentido. Justificativa muito boa, mas depois a gente discute. Comigo e com o Bode, o Bombo! Uou! É, isso aí. Hoje eu comemorei o tema de hoje com meu amigo Bode e meu amigo Brito. A gente foi lá no rodízio de pizza pra ingerir bastante merda. Merda? É, merda. É, pizza de merda. Isso é o rodízio. Tudo bem. Era o rodízio de pizza que a gente pediu pizza de merda. Seu elogio. Mas tá bom, tá gostoso. Que nojinho. Comigo, com o Bode, com o Pombo, Britinho! Uhul! Isso! Saúde que merece, o resto não tem pressa. Yeah, yeah. Seja bem-vindo, Britinho. E também aqui hoje o Bufa Lindo. Sim, pô, vamos do gisto. Isso aí. Sempre. Vamos do gisto, sempre. E a marca. Mais uma vez aqui hoje também o Jardel. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não tenho a vida saudável. Você vai ser o nosso Cristo, Jardel, cara. A gente tá na cruz. Jardel, na verdade você não tem uma vida. Eu sou o cara que come as coisas cruas. A gente vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Que nojinho. Então, eu tenho agora também o prazer de apresentar a minha senhora, a Dani. Olá, eu não como carne vermelha, não como fritura, não bebo refrigerante, não bebo nada alcoólico e eu como cenoura pelo buraco certo. Não sei o que é vida. Ao contrário do Mário Gomes. Exato. Prefiro não comentar. Só faltou ela falar que não usa sapato, mas que se foda. Boa! Oh. Precisa dessa abertura essa aí, hein, pô. Você se amarra no Charlie Brown? E pela primeira vez aqui no podcast, um convidado especial, nosso amigo Marcos! Fala aí, galera. Vim aí só pra ajudar aí nas dicas de saúde, de vida saudável. Marcos é um profissional da área de educação física. O cara sabe tudo. Veio aqui pra tirar nossas dúvidas das gotas, entendeu? E a galera tem um monte. Então é isso, galera. Espero que o podcast de hoje renda. Um beijo no coração de vocês. E vamos agora para o mural de recados. Um abraço. Mural de recados! E estamos aqui hoje no Mural de Recados. É isso aí, né, Bode? Mural de Recados. Exatamente. Então, muito diretamente, Twitter da Tanguinha Corp, @TanguinhaCorp. Facebook da Tanguinha Corp. Você vai lá em cima do Facebook, escreve Tanguinha Corp. E-mail da Tanguinha Corp, como vocês sabem, ninguém sabe porque quase ninguém manda. Podcast de Tanguinha, @TanguinhaCorp.com. É, acho que eles sabem, cara, eles sabem sim. Eles só não mandam de sacanagem, estão trolando a gente, entendeu? Claro, claro. Eu sei que tá pensando muito baixo. Eu, uma parada mais importante disso tudo aí é justamente aquele joguinho muito maneiro, né, que eu não jogo mais, que é a Liga Nossa do Cartola FC. Tá rolando aí direto, né? O pessoal tá fazendo vários pontos, eu não sei como é que tá sendo, mas você tem a honra de ultrapassar o Pombo. Uma loucura. Exatamente, você pode entrar. Se você entrar, jogar 3 semanas, acho que você já me passa no Cartola, cara. Fica tranquilo. Pessoal que tá ouvindo o podcast, né? Sempre as mesmas 15 pessoas aí que ouvem o podcast não estão recomendando pros seus amigos. O que tá vendo, cara? Poderiam ser 30 pessoas ouvindo. São 30, né? São 30? Poderiam ser, não. Os 15 poderiam ser 30, e na semana seguinte 60, e depois. Exatamente. Vamos crescer em PA, PG. Manda pro teu amiguinho, entendeu? Se você tá trolando a gente porque não manda Twitter, trola ele também, manda esse podcast pra ele. Vai que de repente ele gosta, né? Assim como você, eu acredito que gosta também. Né? As pessoas têm gostos estranhos, mas você pode mandar aqui a recomendação do Tanguinha Corp pro seu amigo. Eu acho que vai fortalecer o laço de amizade de vocês. A brincadeira sempre fortalece. Vamos lá, ritmo de vida saudável, só os fortes sobreviverão. E um. Um, dois, três, quatro. Só os fortes sobreviverão. Galera, rapidinho, antes de começar o podcast, nós temos que finalizar o teste psicotécnico com o participante que tá aqui pela primeira vez, que é o Marcos. Marcos, você tá aí? Tô aqui. Então eu vou te explicar rapidinho. O teste psicotécnico é o seguinte: você tem que falar 5 vezes o seu nome em sequência, mas isso não é à toa. É pra facilitar a vida do ouvinte. Eu acho que não. Já que ele é um professor de educação física, ele tem que fazer que nem uma série, 12 repetições. Tipo Guará? Não. Tipo 12 repetições. 3 séries de 12. Exercício. 3 séries de 12, pô. 3 séries de 12? Não, ele tem que fazer 12. Intercalado. 8, 10 e 12. Isso aí. Não. Só 5 vezes. Deixa o cara. Pera aí, não vamos espantar. Não vamos espantar. Então você tem que falar 5 vezes o seu nome, mas isso aí é pra facilitar a vida do ouvinte, pra ele assimilar melhor o seu nome, a sua voz. Então, por favor, sem passar vergonha, hein? Vai lá, valendo. Voz de esforço. Marcos. Então, Marcos. Foi ficando no final da série, ele foi ficando mais cansado. O cara foi levantando mais peso no final, não entendi. Já tinha encostado a barra, já. Então tá bom, vou começar essa brincadeira. Um abraço. Vocês ouviram recados muito importantes pra variar. Espero que sejam muito felizes. E estejam se alimentando direitinho aí em casa, né? Não vá ouvir o podcast sobre vida saudável comendo um hambúrguer no McDonald's, né, sua filha da puta? Tá aprendendo nada com a gente, rapaz? É o seguinte. Vocês podem começar esse podcast falando sobre nossos hábitos de saúde, entendeu? Porque, pô, todo mundo tenta fazer uma média, tá ligado? Com uma besteirinha e compensa de outro jeito. E as pessoas têm alguns hábitos meio malucos na alimentação. Tem gente que não come frango, tem gente que parou de tomar café, entendeu? E eu queria saber, Bode. Pois não. Que hábitos malucos que você tem aí na sua alimentação, na sua vida, você acredita que te torna uma pessoa melhor? Acredito não. Tudo que eu faço é de verdade. Funciona. Tá bom, Bode. Assim, todo mundo sabe. Você vai no mercado. Você vai lá, o quilo do frango. O preço do quilo de um frango é infinitamente menor do que o preço de um quilo de carne. Assim, cara, você já viu o tamanho de um boi e o tamanho de um frango? Não faz sentido o frango ser mais barato. Assim, não faz, cara. É muito hormônio, é muita droga que eles botam na porra dos frangos, cara. E a frase não teve concordância nenhuma. Sabe, é muita droga que eles colocam nos frangos, assim. Olha só, você tá fazendo essa base do chutômetro. Pode ter vários outros fatores que influenciam o preço do frango, rapaz. Não tem não, cara. Os commodities não interferem nisso não, cara. Frango é muito mais barato de se criar. Exatamente, cara. O boi é um animal muito caro, cara. Não, ninguém me convence disso não. Tem muito mato, tem muita grama nesse mundo, cara. Alguma coisa muito errada que eles fazem com esses frangos. Você, ao invés de aproveitar e virar só um frangolíneo, você está virando um bovino boy. Pelo motivo errado, cara. Não, eu não como frango, mas eu como alimentos tipo salsicha, como soja. Quilo. Não, eu sou hétero, porra. Não sou você, não. Não sou como da Deise, não. Ah, você que toma Deise no lugar de leite, toma vergonha, valeu? Não, olha só, o leite de soja é muito mais saudável do que o leite natural, cara. Isso é verdade. E o leite natural tem vários problemas pro corpo, assim, que pode... Mentira, é sério, mentira. Mesmo. Leite de soja faz mal, gente. Dá peito em homem. Abaixa o testosterona. Homem, tem que comer carne vermelha e não tomar soja, entendeu? Porque vão te roubar a coisa mais preciosa da sua vida se você parar de comer carne e começar a tomar soja. Não faça isso. Não, peraí. É sério, não tem embasamento profissional. Alguém tem embasamento aí, respaldo? Tem, eu tô falando sério, cara. Não, isso é mentira, cara. O leite tem problema, assim, que tomar leite, leite de soja é melhor. Que cara, problema, que, cara? O ser humano tá tomando leite há mais de 10 mil anos. Se a gente sobreviveu até hoje, não tem muito problema. Não, sobreviver é uma coisa, mas aumentar o... Tem. A expectativa de vida tá enorme. Tá aumentando. Eu acho que só tem problema quando o cara não toma leite no copo. Eu não acredito num leite que não sai de uma teta, cara. Não tem condição. Mas o leite sai da teta, velho. Da o soja. De soja, não. Nem todo leite. A soja tem mamilos, né? A soja é muito polêmica. Porra. É. Teve um lance assim, que na verdade o leite de soja, ele veio mais com a intenção da galera que não podia tomar o leite normal por causa da lactose, né? E aí eles fizeram agora o leite de soja, mas já tem um leite, que não é de soja, um leite normal, que não tem a lactose. A galera que era alérgica. Vou te falar uma coisa, você que é alérgico à lactose, se mata, cara. Deus não quer que você viva. Queijo, manteiga. Não. Tudo leva a leite. Vou falar, meu primo tem alergia à lactose, ele tem maior problema com isso. Às vezes ele fica mó triste que a gente vai sair, pedir um cheeseburger, ele pede uma parada, tipo, simples, tá ligado? Porque ele não pode tomar milkshake pra fazer nada. E ele tem que tomar leite de cabrito, cara. Ele compra leite em pó, se não me engano, de cabra. E leite de boi. De cabrito é foda, né? Leite de cabrito é essa parada muito bizarra. Leite de cabra, ele toma leite de cabra. Cara, que delícia. Leite de burra. De cabrito, de que isso? Leite de cabrito. É, tem muita proteína no leite de cabrito. Oh. Aí, vocês estão zoando, mas a minha mãe foi amamentada com leite de cabra. Isso é cabra? Leite de cabra. Leite de cabra leite faz bem pra pele. É por isso que você gosta do bode. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Você recentemente está numa saga de parar de tomar café, é isso? Eu estou exatamente uma semana sem tomar café. Olha a mentira, hein? Eu pego na mentira, hein? Ah, esquece fim de semana. Final de semana não conta, né? Não, olha só. Eu tinha o hábito, vamos lá, momento confissão. Eu tinha o hábito de tomar aquela uma caneca daquelas grandes de café com leite, cheia, só de café. Uma, pelo menos uma de manhã, pelo menos uma tarde. Então era muito café. Claro, pô, e também não tem quem ajude, né? Aí eu tô há uma semana sem tomar café. Eu apenas tomei aquele cafezinho de um dedinho de xicrinha microscópica depois do almoço de domingo. Aí não conto. Não, tá bom, não conta. Mas pô, quando eu tomo café, no máximo meio copo daquele descartável de 200ml, 100ml de café, de manhã, só pra dar um gás, pô. Isso não... Não. Isso é o aceitável, pô. Você não... Eu acabei me viciando, fazer o quê? Eu tenho outras drogas maneiras na vida. Aqui. O Brito que eu diga. Aquela é boa. Aí, mas aí eu parei, porque café faz mal e tal. Aí eu comecei a tomar chá. Aí agora café não faz mal, não, cara. Esse mundo é bom. Café não faz mal. Café faz mal. Café é o combustível do conhecimento, entretanto, é o caminho para o seu inferno. Cara, eu gasto 10 reais no Sensodyne que diz que clarei o dente. Eu posso me destruir no café, cara. Mas o problema não é o dente. Sensodyne é uma merda. E o problema do café não é o dente, é o estômago. Eu tenho hérnia de hiato, eu tenho refluxo, eu tenho gastrite. Então, eu não posso ficar me metendo com essas coisas, não. Só tô tomando chá. É sério mesmo, minha piada? É verdade. Talvez eu tenha até que operar. É cheio de guerre já. Ai, meu filho, eu sou todo estragado. Eu não vou falar nada do que eu tenho, não, pra não assustar os ouvintes. Você tem duas pernas, pô? Ainda tenho. Eu tô tranquilo, que se eu perder uma delas, minha mulher ainda vai continuar comigo, ela disse. Eu tô tranquilo. Eu vi alguma coisa do Plus, mas eu demorei muito pra ver. Hã? Hã? Hã? Hã? Ai, eu sei que o Brito, ele tem um pensamento muito, muito sádico em relação à saúde. Ele me corrija se eu estiver errado e me interrompa quando eu for pra interromper. Mas ele acredita que a vida já é um sofrimento, entendeu? A vida está aqui pra sofrer. Aí ele acredita que se ele sofrer muito de uma vez, tipo de manhã, o resto do dia vai ser bom, entendeu? Então ele acorda e ele vai tomar banho gelado pra se fuder. Não, mas o sofrimento tem que ser constante. Eu tomo banho gelado o dia inteiro, de manhã quando eu acordo e antes de dormir. E o resto do dia é melhor por causa disso? Não. Sofrimento é bom, cara. Sofrimento faz a gente crescer. O rock não chegou a lugar nenhum sem tomar pancada, cara. Então... Um banho gelado. Não, mas o banho gelado ele ajuda a relaxar o corpo, porque o choque térmico é grande. Você toma banho e se joga no cobertor. Cara, se sentido, eu tenho um choque térmico desse, eu começo a ficar ofegante, velho. Eu acho que eu sempre acho que eu vou passar mal e vou morrer dentro do box. Isso que dá, ficar tomando leite de soja. Isso que dá. Calma aí. Mas é verdade, todo mundo fala que banho gelado realmente faz bem. Não sou adepto dessa coisa, não. Faz bem, é a teoria do relaxamento. É, faz bem na teoria, mas na hora H dá um frio do caceta e eu não gosto, não. E choque térmico não é bom, não, cara. Nunca será bom, cara. Surfista não faz isso. Surfista molha os pontos, três pontos do corpo antes de mergulhar pra não ter choque térmico e tudo mais. Isso é meio loucura sua, Brito, separado do choque térmico aí, cara. Eu vim te falar que eu acho que eu tomei uns 10 banhos quentes esse ano todo, cara. Mas peraí, você toma banho, senta embaixo do chuveiro e liga, ou você vai e molha o pulso, molha o pezinho, que nem a menininha, e vai entrar nas porcas? Rapaz, eu vou te falar um negócio, eu não tomo leite de soja, não. Então você afirma que você para embaixo do chuveiro e liga a porra da ducha, é isso? Isso, claro, pô. Como não, carne. Tá bom. De boi não, mas tem que fazer todas essas loucuras. Acordar de manhã são 3 sessões de flexão também. 90 abdominais. Isso aí, cara. Tem que viver, tipo Bruce Wayne. Tem que viver a vingança. Mas isso que o Brito fala tem muita propriedade. Eu abracei essa teoria de acordar cedo. Eu acordo todo dia às 4h30 da manhã. Independente do dia, independente de eu sair no dia anterior ou não, eu me forço a acordar às 4h30. Ó, Bode, por que você faz isso? Na maioria das vezes ele dorme logo em seguida de novo. Não durmo caralho, eu fico acordado. Não, ele não dorme não. Mas por que você faz isso, Bode? Porque assim eu tenho maior controle sobre minha vida, cara. Eu tenho controle do dia. O corpo humano, pra não entrar em colapso, pede 3 horas de sono. Eu dormi 3 horas, então foda-se, o resto é resto. Vou sofrer, vou ficar sonolento, vou ver dobrado, mas tá tranquilo, morreu ou não morro. Um homem tem que ter domínio sobre o seu corpo. E por isso eu acordo às 4h30 e fico vendo o Jornal do Brasil. E Juliana, essa planca é meu toque do celular pra acordar. É um bando de palhaço, né? Não, é um bando de palhaço. Acorda 4h30 de palhaçada, acorda 4h45 da manhã pra ir pro trabalho. É um bando de palhaço. Daniel, você é dona da sua vida. Olha só, além do desenvolvimento que vem da alimentação para a saúde, saúde física, também tem importante a saúde mental. E o Brito é o mestre da saúde mental com vários princípios, não é, Brito? É, com certeza, eu sou o mestre. Depois de escutar o que eu vou falar, vocês vão julgar se eu sou o mestre da saúde mental. ou um candidato muito forte para um hospício. O negócio é o seguinte: meu ícone principal tá até no Facebook, assim, depois da tiazinha, é um cara chamado Bruce Wayne. Cara, você tem que ser o ápice da existência, tanto físico quanto mental. Então, como assim? É sério, cara. Não. Pera aí. É estudar. Se todo mundo for o ápice, cara, como é que a vida funciona? É estudar 8 horas por dia. Ah, cada um com seus problemas. O meu é esse, gente. Cada um tem seu ápice. Isso, tem que estudar 8 horas por dia. Agora eu tô com uma loucura de tentar aprender xadrez, mas xadrez sério. Sabe? Você joga xadrez sozinho? Vou começar a jogar, tem que se submeter a essas loucuras, cara, pra se desenvolver. Você vai querer ficar vendo o dia inteiro Marimun? Porra, já todo mundo já faz isso, cara. Você tem que fazer diferente. Como o Bruce Wayne faz. Porra, esse negócio de jogar xadrez é muito bom, cara. Esses livros de xadrez. Porque é tudo criptografado, cara. Enquadrante. Assim, tem que desenvolver. Não, olha só, o Brito, eu até aceitaria se fossem coisas plausíveis. Mas semana passada ele virou pra mim: Bluff, eu tô com uma nova meta agora, cara. Passar uma semana sem ouvir música pra despoluir o cérebro. Porra! Eu passei uma semana sem ouvir música, isso foi muito bom. Comecei a ouvir a voz interior e vi doentes também no meu quarto. Foi tão bom que hoje encontrei o Brito e ele tava com o iPod na mão. Ah, foi uma semana depois, cara. Brito, larga o crack, cara. Ô, Britinho, e aquela história da vendetta, cara? Como que é aquilo? É se vingar da vida, rapaz. Você tem que viver... Mas o objetivo de toda a privação de... Essa história de banho gelado, das flexões, eu corro, da corrida também, e do estudo do xadrez, é tudo pra viver a vingança, cara. É Bruce Wayne. Eu tenho que vingar o assassinato dos meus pais. Mas seus pais estão vivos, cara. Estão vivos. É. Mentira, cara. Mentira. Meus pais são Thomas e Martha Wayne. esse que você, que o pessoal conhece, são artistas contratados. Mas a finalidade do cara, ele já conseguiu. Que droga, eu contei meu segredo. Mas você também, Brito, há algum tempo atrás, você me compartilhou uma filosofia de vida muito interessante que eu até abracei por um tempo. Depois eu desisti que estava me causando problema. A teoria do propagar o mal. Como é que era aquilo? Essa teoria de propagar o mal eu aprendi com um grande amigo meu e guru, vulgo Leozão Demetrio. Leozão Demetrio foi meu chefe no estágio por uns tempos, uns 3 anos. O Léo, ele leu um livro do Machado de Assis que falava de uma bola que batia em outra bola e as bolas iam se tocando infinitamente até a última bola bater na primeira bola, voltar em você. Aí pensou, pô, cara, em relação ao sofrimento que as pessoas me põem, vou aplicar o esquema da bola. O que ele fala? Ele fala o seguinte: se a pessoa me fez sofrer, eu tenho que passar o sofrimento adiante. E a próxima pessoa vai passando pra outra, até chegar na pessoa que me fez sofrer. E aí, a balança vai estar equilibrada, entendeu? Eu não preciso fazer a pessoa que me fez sofrer, sofrer. Se mas aí volta outra, pra você, ué. Cala a boca. Mas, cara, eu já não falei antes que o sofrimento é bom, que o sofrimento faz crescer? Uhum. Então. Vai todo mundo crescer junto. Sofrimento infinito. Então, cada um cresce dentro da sua evolução. Como diria Caetano, uma coisa linda. Então, o que é ruim, a gente joga pra frente. O que é bom, a gente retém pra si, não é isso? A gente guarda, com certeza. O que é bom, a gente tem que guardar. Guarda, pô. A gente não pode multiplicar a bondade, não. Só o mal. Só o mal. Essa é a grande teoria de Leozão. Caralho. Acho que a gente pode acabar o podcast, né, cara? Do jeito que tá evoluindo, daqui a pouco o Diego tá falando de homicídio, essas porra meio louca, já meio pesada. Esquece a loucura do Brito, vamos voltar pra parte da alimentação. Sei que minha mulher é uma viciada em Activia, não é isso, Daniel? Sou viciada, porque vício é ruim. Tá bom. Eu sou saudável, não posso ser viciada. Quantos Activia você toma por dia? Dois. Com muita granola junto. Então não é mais barato você comprar um laxante, cara? É, um negócio assim que... Não, laxante pode, conta. Por favor, nada de medicina. Você tá dando dica contra os seus princípios. Não, eu não tomo remédio, não. Então, você falou pra ela tomar laxante? Porra. Não, tira de coisa que eu faço, cara. Qual é o teu problema? Eu tomo meus 2 Activias por dia, no mínimo. No mínimo 1, na verdade, mas eu tomo 2. Com bastante granola e me sinto muito bem com isso. Cara, eu li uma reportagem que a Activia, ele faz cagar por causa que tem uma bactéria que tem na merda de pessoas, velho. Como nossa, é que você toma um negócio que nossa, tem isso? O quê? Coliformes fecais? Ai, mais um com fonte super interessante. Uma vez, essas fontes confiáveis. Cara, você já viu propaganda de Activia novamente na televisão? A propaganda parou de passar por causa disso, cara. Tem uma bactéria que tem em fezes humanas no Activia, por isso que faz cagar. Porque dá uma infecção no estômago que faz você cagar. Que isso, cara? Isso faz muito sentido. Pensava que era aquele negócio de atum, mas... louco. É lá que passam os vivos. Isso aí. Activia é mais gostoso que... Opa, Yakult é mais gostoso que Activia. Exatamente. Falando desse negócio da propaganda, cara, eu acho que se fosse pra comprar Activia, eu ia me dar bem, eu ia comprar um só, porque eles falam que se não fizer resultado, você vai lá e não, vai, mas é em uma semana, então você tem que comprar no mínimo 7. Não, tudo bem, você compra 7 e multiplica pra sempre. Você fala, ah, não funcionou. Aí vai lá, pega o dinheiro, compra de novo. Ah, não funcionou. Aí vai lá e entra no mercado. O cara vai na sua casa e pensa, você cagou? Não, você vai lá e fala que deu merda, porra. Não, deu merda não, não deu merda. Aí não vai dar certo. Se desse, você não ganhava. Não deu merda essa porra. O cara aqui. chegou uma pegadinha. Você liga pro Activia, só. Eu tomei Activia uma semana e não consegui ir no banheiro. Aí o cara chega na tua casa, boa noite, eu sou do Activia e tudo mais. E eu vim, pô, teve problema, né? Deu merda, não foi isso? Você fala, pô, é, deu merda com o Activia. Ah, opa, problema resolvido. Ah, então já era. O senhor acabou de ser trollado. Aí dois advogados levantam na bancada de trás e falam, você não tem direito a nada? Não. Chega de comida, chega de alimentação. Que as gatinhas gostam no verão é de ver os caras malhados. E que os caras gostam é ver as menininhas saradinhas também. Então o que importa é a academia. E eu quero saber aqui quem é que ativamente pratica atividade física. Opa, eu. Opa, 4 de 8, metade. Tá bom, 50%. Então, vamos esperar. O Pombo já pode falar que sim, que já tá começando a entrar no ritmo. Não, o Pombo tá obeso ainda, rapaz. Não, mas tô botando ele fit. É, obeso é teu cu, é tomar no seu rabo. Esse negócio de gatinha na praia é mentira, porque eu não continuo pegando ninguém forte ou magrelo. Mesmo porque não tem praia, né, Jardel? Você mora em Goiás. É, tá aí o problema, vou me mudar de cidade. Pera aí, o Marcos falou que o Pombo tá mais. Pombo, o que você tá fazendo da vida agora pra perder essa barriguinha aí de pai de família? Ah, se você começar a me provocar, eu vou começar a jogar teus podres na mesa também, mané. Joga meus podres, joga meus podres, fala que eu sou corcunda, que eu sou magrelo. Fala aí, ô seu viado. Tá fudido comigo, Mr. Burns. Tá fudido, parceiro. Então, mas sério, eu tô. Eu tenho feito uns exercícios aí com o Marcos aí, que a gente tá participando aqui hoje. A gente tá fazendo uns circuitos malucos lá que. É, também, rola um sexo no final, que é alongamento e tal. Show. Dá pra mais um? Tem a vaga? Tem vaga. Só tem que, né, se preparar melhor fisicamente pra participar. Acho que não aguento, não. Mas a gente tem feito vários exercícios seguidos aí, o que ele chama de circuito, eu acho que ele pode explicar melhor, que eu sou só um leigo. Então, por favor, Marcos. Você que é o treinador do Pombo. Explica aí, cara. O que você tá botando o Pombo pra fazer? O que vocês fazem juntos aí? Você tá dando esteroides pra ele, cara? Ele tá tomando hormônio de cavalo? Como é que tá? Pombo agora é pombo promessa, né? Vai ficar fit aí, já falou que até o final do ano quer ficar fit pra poder fazer striptease aí pra namorada no aniversário dela. Fit é um termo meio gay, né, cara? Que merda, velho. Tem um profissional, é tipo feedback pra galera que trabalha em empresa. Ô, Pombo, tu vai botar a piercing no umbigo de novo, cara? Vou. O último que eu botei, ele rasgou, né, quando eu engordei. Aí eu tô tentando botar, fazer uma reconstrução aqui, eu vou botar outro. Não, pera aí, mas vamos lá. O Pombo tá correndo, tá... Vocês tão correndo, tão jogando bola, tão malhando. É, na verdade, eu tô aplicando com ele um método que é conhecido como CrossFit, né? Uhum. E são vários circuitos que você utiliza. A ideia principal é que você não utilize equipamentos. Você tente usar peso do corpo, movimentos livres, assim. Por isso que eu vou ficar muito forte, que eu vou usar o peso do meu corpo. É, na verdade, ele tá gordo agora, né? Então, o peso da gordura dele já ajuda pra ser uma sobrecarga considerável. Caralho, fazer uma flexão deve ser foda, hein, pô? Mas, cara, uma vez eu já fiz pilates. E, pelo que eu entendi, o pilates... Calma, não! Não! Não, tô maletinho de soja, tu fez pilates? Deixa eu falar. Não, tu fez pilates? Que moleque viado, velho. Caralho! Você é uma viada. Usa aqueles pesos de bolinha, aquela parada tântrica também, ó. Como é que é? Ele não é viado. Eu tava fazendo fisioterapia pra coluna, entendeu? E pra fortalecer a musculatura da coluna, que eu estava com dores e tal, a fisioterapeuta recomendou o Pilates, que é uma atividade menos rigorosa do que a academia, porque a diferença é que a academia, você levanta peso. E no Pilates, os equipamentos são todos feitos por mola. Então, o peso que você levanta aumenta proporcionalmente, aumenta com o quadrado da distância, na verdade, por causa da mola. Então, você acaba não forçando, entendeu? Você quer que eu acredite nisso? Eu tô falando, cara. A única diferença de desenvolvimento de pilates de academia... Tô falando. Basicamente são esses. Que pilates são baseados em mola. Por isso você quer que eu acredite nisso? E aquela parte que tem que colocar alguma coisa no ânus também? Como é? Essa parte é da alma do meu professor. A dúvida que não quer calar é como que o Fluff ficou com dor na coluna assim tão de repente, né, cara? Fluff, o seu médico também mandou você abaixar o nível de testosterona, cara, porque você... Cara, você não come carne, você toma soja, você faz pilates. Ele você come carne. Olha só, tô me acusando à toa. Eu sou fã de churrascaria, você tá falando... Sou eu que não como carne. Ele come toda a carne por ele e por mim, porque eu não como. Pluff, eu vou mudar seu apelido de Pluff pra estrógeno. Como linguiça. Ah, seu puto. Ô, estrógeno, cala a boca. Olha só. A que come melhor aqui sou eu. Porque você. Pô, meu plus! Porque eu sou vivo. Vocês se topem de carne. Pô, então tem muita gente comendo bem por aí, cara. Nós estamos falando de comidas que vão para o estômago. Ah, tá. Tem que fazer. Tá vendo, pô? Esquece a língua. Agora eu entendi. Voltando. Eu como carne vermelha. Eu não como carne vermelha. Eu não como fritura. Eu não bebo refrigerante. Eu não bebo café. Eu não bebo nada alcoólico. Faz o que? Não... Você bebe de luz? Eu não fumo. Não me drogo. Cara, eu só não fumo do resto. Que isso, cara? Que isso, Jardel? Que isso, cara? Bebo muita água. Estou num, estou num projeto de Globeleza Albina. Morrer. Globeleza Albina. É, porque eu não sou negra, né? Você pode resolver. Você toma um comprimido de melanina e fica, tipo aquelas pílulas do Chapolin Colorado. É de Nicolina do Chapolin Colorado. Ele essa é Tizilcolina. Que chutada foi essa? Que muito escroto. Ah, sobre essa história de malhação, corpo esculpido pro verão. Tem um amigo meu da faculdade. Ele é um cara muito engraçado. Eu cheguei pra sempre ele. Sempre essa história de amigo meu. É. Porque ele era naniquinho, não. O Tio Magricel. Ele era naniquinho, assim, todo magro. Aí, de repente, depois das férias do final de ano, ele volta todo marombado, tipo o Vin Diesel, até com o ombrinho torto pra frente, sabe? Tipo topeira. Portão. Ombrinho assim. Torto. Aí a gente chega, pô, cara. Você tá tomando, cara? Pô, tomou bomba? Não, cara. Só academia, pô. Só academia. Tô malhando todo dia. Aí eu chego, isso na frente de todo mundo. Aí depois eu começo a aula, eu sento do lado dele e pergunto, pô, cara, o que você tá tomando? Pô, cara, tô tomando os produtos aí. Tomando as ampola. Uma suplementação, não era suplementação. Ah, é? Que tipo de suplementação? Pô, tô tomando creatina. Pô, creatina, maneiro. Onde é que você compra creatina? No Jockey Club. Aí eu parei. Sabe? Se compra campeão onde? No Jockey. Ah, no Jockey Club tem loja de malhação, loja de produto. Não, cara, eu tomo creatina de cavalo, porque tem frutose. É doce. Nossa. Aí eu perguntei pra ele, isso é concentrado, né? É 10 vezes mais concentrado que pra ser humano. O e o mais toma engraçado isso. Dele tem frutose. É que ele não bebe, ele dorme cedo, porque ele fala, pô, tem que limpar meu rim pra creatina. Ele sabe que tá ferrando o rim fortemente, ele não bebe e não dorme tarde. Ele cuida do rim dele como se fosse o filho. Oscar pra ele, sabe? Você já pegou um pote desse de creatina na mão? Já... Não, nunca tomei. Vem escrito assim, do not use in humans, only in animals. Tipo, você não pra não usar mesmo em ser humano, ele ignora solenemente isso, assim. Caralho, mas tipo assim, mesmo o normal, o que vende em lojas de suplemento também tem isso? Não, o... Só de cavalo. De cavalo. Ô Marcos, oi. É comum, né? Melhor aproveitar pra contar da nossa jornada no próprio Jockey Club atrás. Pô, corda, creatina de cavalo. Mentira, que vocês usaram creatina de cavalo. posso contar? Pode contar, pô. Não tem vontade. Eis que um belo dia, estávamos eu, Marcos, não lembro se um amigo nosso chamado Toquinho. Toquinho tava. Outro, Toquinho, mais alguém que eu não lembro quem era. Passarinho. Acho que era o Bernardo. Outro amigo meu que não importa o nome. O Alejandro. Fomos todos numa jornada emocionante, praticamente uma aventura de RPG. A gente começou numa taverna. Atrás do grande tesouro chamado Creatina de Cavalo no Jockey Club, cara. A gente pegou o ônibus aqui de São Cristóvão, pegamos um árduo caminho longo, pra chegar lá no Jockey Club, só que a gente não foi no Jockey Club, a gente foi num outro centro, né, num outro jockey lá maluco, antes do a gente entrou Club lá no laboratório deles. Hã? Porque antes do Jockey Club tem um hipismo brasileiro, não, aquele negócio é hípica brasileira. Ah, tá, é? Tipo a... Sociedade hípica. Sociedade tipo hípica, um clube, foi esse que a gente mas não nesse não com a pista de corrida e tal. Não. Tem pista assim pra cavalo, mas não é aquela de corrida mesmo do cavalo, é só pra treinamento de barrinha. Ah, tá, saquei. Sociedade hípica. A gente foi lá na Sociedade Hípica, né, e aí a gente chegou lá, um dos amigos, né, fingiu que tava querendo ter aula de hipismo. Daí ele descobriu que a mensalidade era, sei lá, R$850 da aula, mais os materiais que tinha que comprar, que o barato era a mensalidade e tudo mais. Ele ficou aquela cara de cu enrolando lá pra dizer que a aula, enquanto o outro se infiltrava, ia lá no laboratório falar com a veterinária. pra ver onde que ficava a creatina, porque a gente descobriu que lá era bem mais barato, né? Porque eles vendiam proporção cavalar mesmo. A gente lá, na busca e tal, não sei o que, o cara, pô, eu queria e tal. Aí teve um cara que falou, não, porque eu cuido, eu tenho um cavalo. Eu queria comprar creatina pro meu cavalo. Eu, inclusive, tenho um Aras, entendeu? É, exatamente. Dá pra ver que pela minha condição, minhas roupas e tal, que eu sou cara aí. Eu tô de mas chinelo aí... aqui, mas eu tenho milhares de cavalos. Sim, sim, com certeza. Tuas também, Anderson. Que pônei de maldito. É, que pônei de maldito também. O cara, plano tava só uma frutose. Acabou que a gente rodou, né? Ficou lá, não conseguiu criatina nesse dia, mas a gente chegou aí no Jockey Club. Eu, inclusive, falei com o setor de marketing do Jockey Club que eu queria fazer um evento. Tudo pra ver se enrolava e chegava no local onde tinha creatina, cara. Esse dia foi um dia interessante. A gente voltou pra casa derrotado, mas foi uma história boa. E ninguém fazia a grande pergunta, né? Vem cá, você vende a creatina pra cavalo? Ninguém perguntava isso, né? Vocês ficaram, tipo, enrolando, mas perguntaram diretamente e não perguntaram. Ninguém perguntou. Ah, okay, foi que deu a dica pra vocês aqui... pra ir lá buscar. Foi um dos moleques que foi o tal do Bernardo aí. Se ele estiver ouvindo, você que jogou a gente nesse caminho aí. E o interessante é que a gente tava esperando o malandro chegar, por isso que a gente não falou nada, entendeu? A gente pensou que vinha um cara assim, com aquela camisa, né, listrada, assim, no estilo malandrão, bicheiro. Fala, porra, vocês estão vindo aqui atrás da creatina, né? Eu tô ligado. Manda aí, 50 conto pote e tal, fazer o rolo aqui. Mas não chegou o cara, a gente foi embora pra casa. Um dia foda isso. Deus. Eu acho que esse maluco aí, sabe onde é que pegou essa informação? Foi na mesma revista que o Jardel e o Brito leram. Mano cu. Aquela revista super confiável. Cara, tem uma revista que é uma dessas de treino, onde que o cara ocupa quase a primeira página toda de só com bíceps, né? Que... Caralho, essas revistas são muito escrotas, cara. Você como profissional do ramo, é saudável um ser humano ficar com duas vezes a grossura de um corpo normal, cara? Ficar daquele jeito bizarro? Sua cabeça vira um dedinho diante do seu corpo? Bizarro aquilo, cara. É, na verdade, a gente vê como bizarro, mas é um esporte, né, cara? O fisiculturismo ele é considerado hoje um esporte, então assim... É a loucura do esporte, você ficar daquele tamanho, né? Na verdade, tem até uma doença agora, né? A gente não tá muito... Tá em vigor, que é a vigorexia, que é diferente da anorexia, né? De repente o cara até sofre disso e não sabe. Acha que tá pequeno e vai sempre ficar maior. Vocês conhecem? É a vigorexia. Isso é a pessoa que tá engordando muito e não repara? Tem um amigo nosso que vamos identificá-lo apenas como lasanha. Que tá num processo de engorda há anos e... Não tá reparando não, tá? Lasanha, lasanha, me dá sua lasanha. É, mas aí, isso que ele falou, dizer que é esporte, hoje em dia nego usa todas as paradas usa isso como desculpa. Ah não, porque é esporte, então pode e tal, não sei o que. Daqui a pouco o nego vai considerar dar a bunda um esporte e vai falar que é super normal lá, direto. Não, veja bem. No caso dos que aparecem na revista, na maioria deles, eles são competidores, cara. Eu tô falando no caso desse da revista, os outros que são amadores... Mas o cara se estraga tudo, cara. O cara fica que nem um dinossauro maluco, depois fica tudo caído que nem o Schwarzenegger aí, parece que tá derretendo. É, o jogador de futebol também se estraga todo, cara. É, quando você fala de atleta, você não fala de saúde quando você fala de atleta. Se a gente for falar de atleta, por exemplo, tem inúmeros exercícios que a gente normalmente não prescreve em academias e tal, que a gente acredita que seja mais lesivo, né, que o custo-benefício, o custo é muito alto pro benefício que tem, que a gente não prescreve. Então, pra atleta não, pra atleta meu, se ele escolheu aquilo, chora, vai fazer. Ou seja, vocês têm toda uma série de exercícios que realmente funcionam, não aquela bobagem de supino reto, do cross na barra, existem exercícios que funcionam. Tem exercícios pros fracos, não é bem... pros mortais, e tem exercícios pros fortes, que são os atletas, que são os que dão resultado mais rápido, é isso? Mas que fodem o corpo. Não é bem assim. Na verdade, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exercício rápido aqui. Tem movimentos em que você faz muita rotação de tronco, por exemplo. Em que a gente normalmente não gosta muito de prescrever quando você está trabalhando com carga, porque existe um grau de compressão na coluna e tudo mais. Então você tem que escolher muito bem o público que você está utilizando. Se a pessoa está treinando regularmente. Então, quando você não consegue acompanhar isso, você prescrever um exercício para o cara tem horas que ele não vai treinar no seu horário, ou que ele está de férias, treina uma vez na vida ou na morte. Você não consegue ter um acompanhamento e ver a progressão dele. O atleta completa, não. Ele tá ali do teu lado, você consegue acompanhar, entendi, e agora saber qual é a progressão dele, entendeu? E consegue prescrever exercícios que são mais avançados, sabendo que o cara tá preparado pra aquilo, né? Aí, eu acho que existe tipo aquele livro negro dos exercícios, tipo aquele Malus Macefarum, Malus Malefactum, que tinha na Idade Média com as técnicas de tortura. É um livro secreto de ocultismo de academia. Pra você conseguir os exercícios secretos, você tem que ir na academia meia-noite, cortar a mão, olhar pra um daqueles espelhos enormes da academia e falar: quero ser forte, quero ser forte, quero ser forte. Aí o livro negro aparece. No meio de um pentagrama de apete. Tem parada de academia que tem mesmo, tipo, tem academia que o nego bota o espelho mais convexo, assim, pra o cara ter a impressão de que ele tá maior e tudo mais. Tem, isso tem mesmo. Como é que é? É, o espelho não é um espelho normal, não. Ele tem... A academia faz isso pra os idiotas? Tem os dois efeitos, né? Mas normalmente o cara vai na academia porque ele quer crescer. Então eles botam esse espelho aí pro cara dentro da academia, ele tem a impressão que ele tá mais forte. Então ele quer ir mais na academia, porque lá ele se sente mais forte, que é aquilo que ele quer, né? Meu Deus. Tem visto, cara. A academia tem tipo de pessoas doentes. Na academia onde eu ia, tinha um moleque, ele malhava, e toda hora que ele terminava de malhar, ele beijava o próprio braço, cara. Aquilo era sério isso? Ele malhava, aí ele olhava o bíceps, ficava admirando o bíceps dele no espelho, aí ele ia e beijava o bíceps dele, cara. É muito doentio. Só achei engraçado um que foi treinar luta, essa parada do bíceps que você tava falando. Aí ele era tipo aquele Schwarzenegger no filme do Conan, ele não conseguia dobrar o braço, sabe qual é, pra tipo, coçar as costas na parada. Aí a guarda dele era toda ruimzona, não conseguia treinar luta direito por causa do tamanho do bíceps dele. Atrapalhava aí. Por falar em Arnold Schwarzenegger, lembrei de uma muito boa. Falar em academia, as maravilhosas frases de academia. Na minha academia tem um pôster enorme, assim, que é o Arnold Schwarzenegger fazendo aquela barra toda errada, que o cara coloca as costas na barra, sabe? Aquela barra que passa a cabeça pela frente. Aí tá o Arnold Schwarzenegger, assim, com aquela cara de dor, assim. Aí tem escrito embaixo: você sabe o que é a dor? 2 pontos. É a fraqueza saindo do corpo. Caralho! Tem outra que é um cara marombadão em posição socrática. Pra quem não sabe o que é a posição socrática, é aquela posição onde você coloca o braço esquerdo na perna direita e dá tipo um soco na testa, pra você pensar. Aí a posição, o cara marombadão, não sei como ele consegue fazer isso, porque ele é muito forte. Assim, na posição socrática, escrito embaixo: 6:03 da manhã. Por que estou aqui? O cara malhado às 6. E aqueles discursos prontos sobre, sobre dedicação também. Ah, se dedicar é superar o dia a dia. Sangrar na batalha suar no exercício pra não sangrar na guerra. Essas frases de academia são muito boas, cara. Eles criam guerreiros. São motivantes, sabe? Né? É, cara. Parece que tá formando músicos do Manowar em escala grande, sabe? Escala industrial. Os caras vão sair pra saquear a cidade, essas merdas assim, cara. Isso não é coisa de Deus, não, cara. Cara, e uma coisa que eu não entendi na academia é porque que eu vou fazer musculação, aí você chega lá e pergunta pro cara, o cara vai lá e faz 10 minutos de esteira. Porra, eu não quero fazer esteira, eu vim fazer musculação. Não, mas você tem explicação plausível, pô. Cara, vou te dar 2 explicações, tá? Primeiro eu vou... Uma explicação bem básica. É o tempo que o cara tem pra pensar no exercício. Brincadeira, sério mesmo, Não, na verdade é o que a gente chama de aquecimento, né? Que a gente tende a aumentar um pouquinho mais a frequência cardíaca, fazer o sangue dar uma circulada, né? Aumentar isso, fazer vasodilatação na musculatura. Paliativo pra tua atividade. Porque dependendo da intensidade com que você vai treinar, você pode ter uma distensão muscular e tudo mais. Então a gente acredita... Eu não falo muito que vai aumentar a temperatura corporal, porque pra você ter aumento da temperatura corporal desejado, pô, você não conseguiria com 10 minutos e nem com 50 minutos, né? Porque você tem termorregulação, então você vai ter que sempre manter a temperatura no mais... Marcos! Dentro do menor possível, oi. Se eu aquecer antes, eu cresço mais durante o meu treino? Cara, você tem uma resposta boa. Você tem uma resposta boa de hormônios e tudo mais. Isso é um sim? Mas... Folhendo, você prometeu no começo do cast, eu tô até agora aqui ansioso pra entender a sua história, sua guerra com os seus dígitos da sua balança, cara. Ué, cara. Como é que funciona isso aí, velho? Isso é simples, ó. Tem relação com tudo que vocês falaram aí, ó. Mental, alimentação e esporte. Esporte pra assassinato? Tá tudo associado. Eu peso mais de 100 kg, né? Meu peso é acima dos 100 kg e eu tenho essa... Meu objetivo de vida é chegar ali no... Nos 90 e poucos, entendeu? Chegar, diminuir pra 2 dígitos. Isso. Esse é o meu objetivo. Aí, pô, comecei a treinar a luta, né, pô? Até conseguir ganhar a medalha, caramba, pô. Muito maneiro. Mas aí, tipo, sempre que eu chego nos 2 dígitos, eu comemoro com meus amigos, vou em rodízio japonês e por aí vai. E volto pros 3 dígitos de novo. Entendeu? E eu fico nesse vai e vem aí. A história basicamente é. Pro Búfalo é foda, você. Pro Búfalo é foda ter 2 dígitos. Como é que tem 2,5 metros, cara? Que exagero, tá cara. Que não, é foda. Porque, por exemplo, o Búfalo, ele realmente é um cara gigante. Ele realmente é grande pra caralho, assim. Eu acho que é normal você ter. Quem não me conhece deve estar imaginando o que agora. Inclusive. Ele é Búfalo, Minotauro, entendeu? Aldebaran. Aldebaran, é, esses são os apelidos do Búfalo. Pra tu ver a altura é do gigante do tamanho do cara. Bufalícia. Poxa. É, eu acho que eu tô lembrado do Búfalo. Pô, o cara tem estrutura. Não fica com receio de estar nos 3 dígitos, não, cara. Tá grande pra caramba, pô. Eu tenho estrutura, vou levar isso como elogio, cara. Não, estrutura que ele diz é você é forte, cara. Você tem que malhar pra poder... Não, não, não, foi isso não. Ele tá em cima de você mesmo, cara. Que isso? Conhecendo o Marcos, eu tenho que assumir que... Aí, olha só. Vocês esperaram a minha mulher cair da conversa, né? E aí vocês começaram a começar a ficar por gay aí, né? Claro, estrategicamente, tô andando em cima do outro agora. Brito. Isso é muito gato. O Pluff, ele fica incomodado, ele quer ser a rainha gay do podcast. É. Né? Pô, tô tinha que me controlar aqui, cara. Quer ver? Eu vou até dar um gritinho agora. Pra completar essa parada, eu sigo o ensinamento de Dani também, então. Na busca dos 2 dígitos, eu paro de beber refri, por aí vai. Mas quando eu chego nos 2 dígitos, eu libero tudo. Eu libero tudo. Pô, olha só, cara, está academia. Eu tenho a academia como um lugar onde pessoas mais diferentes possíveis se reúnem com o mesmo propósito, cara. Mas é tanto o gordo que não fala com ninguém, quanto a magrecela paranoica. É muita gente diferente, cara. Então sempre dá merda, sempre tem uma situação engraçada, sempre tem um negócio muito louco. Sempre tem o filho da puta querendo revezar, né? Não, eu não rio. Não, não pode, filho da puta, me deixe. Isso é horrível, isso é chato. Então, o Marcos, você trabalha na academia, não é isso, Marcos? Trabalho em duas. Então, peraí, você deve ter alguma coisa acontecendo, pelo menos na última semana, algo assim, muito louco. Tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente que não vai te comprometer? Não, tem. Tem uma assim, soco na cara. Reveza comigo. É, tipo. Funciona assim. Na verdade tem uma amiga que ela foi. Tava esperando um búfalo desse aí. É. Um boi desse aí que tava fazendo exercício em algum aparelho. É o leg press. E o cara tava assim, parado, não tava utilizando a máquina. Na máquina já uns 7 minutos. E ela não falou nada. Daí, de repente, ela, depois desse tempo que o cara não tava utilizando a máquina, ela falou, poxa, podemos revezar? A resposta do cara foi bem direta. Levantou e deu um soco na cara dela. Como é que é? Que isso? Caralho. Não, propagar o mal a sério. Foi um não, isso? Não, foi um sim. Ele dá mó socão na cara da mulher e fala, não, beleza, pode ir lá, vai lá, à vontade. Agora sim, né? Agora pode. Eu achava que eu não gostava de revezar, tem gente muito pior. Tem gente muito pior. Posso revezar? Já... Pau, soco na cara. Eu chego sempre com um sorriso, né? Pra tratar os clientes e tal, porque dizem que um sorriso quebra tudo, né? Mas nem sempre funciona. Não, eu vou te falar, eu como usuário de academia, ex-usuário. Não sorri não. É muito escroto. Você tá ali, você não quer estar ali, cara. Quando de academia, o que quebra tudo é a barra de ferro. Você fica muito incomodado ali na academia, aí o instrutor chega com aquele sorrisão amigo, te dá um tapinha nas costas. Você não é meu amigo. Não me trate assim. Eu também tenho problema com pessoas muito expansivas. É. Se o instrutor é um cara, pô, eu cheguei, o cara me cumprimenta, montar uma série e tal, e a amizade evolui, né? Mas, por algum motivo, os professores da academia temam a te chamar de amigão e falar gostosa aquela mulher, né? Não sei o que. Caralho, porra, o cara nem me conhece, tá me abordando de um jeito assim. Não sabe que o porra é gay, entendeu? Tá falando que gostosa de porra. Cara, bem legal. Pena que não gostei de mulher. Pô, mano. Eu não gosto de mulher, não. Eu tomo leite com soja e tal. Você se incomoda com isso? Não, eu acho legal a evolução, tá ligado? Tu conhece o cara, malha todo dia, o cara, porra, entendeu? Aí tu, conforme o dia vai passando, aí tu descobre o time do cara, não sei o quê. Evolui a amizade. Agora, no primeiro dia, o cara achar que vocês são melhores amigos, tá ligado? Tem instrutor na academia que eu ia, porque quando vai fazer a série, você tem que conversar com a pessoa, é uma convivência obrigatória. Aí você vai, ele vai fazendo perguntas, vocês vão conversando e tal, eu falei que estudei no colégio militar. O cara me chama de coronel até hoje, cara. Ele me chama de... Assim, eu não sou amigo dele, porque ele fica falando, aí, coronel, cara... Mesmo que eu te conheço. Como bastardo. Ele não, ele com certeza não sabe o seu nome e inventou qualquer apelido, que é, o que é péssimo. Qualquer apelido pra... Ah, vou chamar ele de coronel pra ver se ele... Pra desviar o fato de chamar... É, muito podre, por sinal. Cara, eu onde eu malhar uma vez, um colega meu chegou na academia, eu fazia primeiro dia dele, né? E aí ele foi pro supino. Aí o instrutor foi e perguntou pra ele, aí, esse peso aí tá bom? Não, não, tá bom, tá tranquilo. Aí eu tava malhando o halteres e olhando no espelho ele malhar, né? E o professor ficou olhando a televisão. E quando eu olho pra ele, ele ficou preso embaixo do supino e o instrutor não tava vendo ele, ele ficou lá encalhado. Meu Deus. Uma história agora que foi uma gafe minha. Eu tô lá na academia. Aí me chega isso pra fechar. Isso faltava meia hora pra fechar. Um casal que eles era o primeiro dia na academia. Cara, isso é muito péssimo. Fui lá, pô, boa noite, prazer, com um sorriso. Beijo pra quem não gosta. E aí, tudo bem e tal? Vamos lá então, vamos treinar, não sei o que. Aí eles estavam com material na mão. Eu falei, vamos passar na rouparia pra vocês guardarem os pertences. E aí a gente parte então pra sala de musculação. Nesse meio tempo, eu escutei ele falando alguma coisa com ela rápido, assim, não sei o que, mãe, e deixei. E eu fico fazendo a anamnese, né? Que a gente pergunta, você já treinou? Anamnese básica, já até suponho o que aconteceu. Aí, quando deixou os pertences na rouparia, ela que falou, ah, eu queria deixar no armário. Anamnese. Anamnese são questionamentos básicos que você faz pra você conhecer um pouco mais do teu cliente, saber se ele já treinou, ter um histórico de atividade física básica, assim, pra você saber. Aí nisso ela falou, ah, eu queria saber mais sobre o armário. Eu falei, não, faz o seguinte, vai você na recepção, que eu já dou início aqui com ele. Isso que subimos pra musculação. E eu falei, ah, vou deixar ele na esteira agora pra ele fazer o aquecimento dos 10 minutos. E nesse tempo, eu virei pra ele assim, ah, você já treina? Você pretende vir treinar sempre com a sua mãe? Aí ele, não, cara, ela não é minha mãe, não, é minha namorada. Caralho. Caralho, eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu só olhei pra frente, não tem problema. Olhei pra frente e continuei andando. Ó, a máquina funciona assim, assada. Anda aí. Sobra os joelhos, mas tenta o joelho. Ó, esse aqui é o instrutor do Nico. Ele vai te atender daqui pra agora, que eu tenho que ir embora, tá? Beijo, me liga, o trem tá saindo. É assim. Caralho, que bizarro. Cara, esse é muito sorte bizarro. Que eu nunca mais vi esse bizarro. Não, tem uma pior. Tem uma que aconteceu com outro professor, que a menina tava... A cliente tava andando na esteira e ela tava andando acelerado. Ele simplesmente... Mas ele foi pior ainda do que eu. Ele simplesmente chegou nessa cliente e falou o seguinte. Vem cá, você não tá andando muito rápido? Isso não pode fazer mal pro bebê? Ah! Hora, muita força. Nossa. Apertou com muita força, deu um tapa e falou pra ele. Vem cá. Tá dizendo que eu tô grávida, esse mesmo? Ele, não, não, eu aqui porque... E a cara, não sabia o que falar, já falou, né? Ela deu merda e tudo, ela foi na coordenação fazer reclamação, foi fazer queixa que ela tava gorda, o cara falou que ela tava grávida. Caralho, velho. Bom, a gente tem um princípio básico, a gente sempre dá um, que a gente chama de bizu, né? Pra quem tá entrando, tem nunca fez estágio. Cara, são perguntas que você nunca deve fazer, por mais vontade que você sinta. Nunca fez. Se é mãe, se é filho, se é namorado. E eu cometi uma básica. Eu nunca pergunte isso. Nunca pergunte se tá grávida. Assim, deixa a pessoa falar. Porque se eu ferrar, vai dar merda. E é feio. Vem cá, gostou da tua irmã, hein? Não é minha irmã não, é minha mulher. Pô, mas aí a ignorância é pura, né? Nem chegar assim é complicado, mas... Faz o cara achar que é irmã do cara. E então, ela não é minha irmã mesmo, mas eu tô comendo. Tipo, é o bom nisso. Você não sabe o que você tá falando. Olha, eu tenho uma história boa de academia também, cara. Foi com um amigo meu que é o cara, porra, o cara mais estranho que eu já vi, cara, em uma academia. Com certeza esse meu amigo, não por ser estranho ele em si, mas pelo comportamento dele na academia. Quando ele entrou na academia, ele tinha a forma dele de malhar. É um cara diferente de todo de malhar. Ele começou tranquilo, assim, light, né? Tipo, fazendo o supino reto. É, ele botava, tipo, 10 quilos de um lado e 7 quilos do outro. E ia levantar. Aí sempre minha mãe falava, pô, cara, tem mais peso no lado que do outro. Aí ia, lá e concentrava, caralho. Cara, eu tenho um colega meu que nesse mesmo aparelho do Cross tem um pra fazer essa flexão nas costas, que nem o falou do pôster lá, que o cara faz a flexão, puxa nas costas lá. E o meu colega, eu tenho um colega meu que ele foi e ele ficou de ponta cabeça pra fazer abdominal. Não sei por que diabo ele foi fazer isso. E daí de repente, isso, no Cross, ele foi fazer o abdominal de ponta cabeça, tipo ficar com as pernas penduradas e fazer abdominal. Caralho. Aí ele fez uma, tá de boa, no que ele fez outra. A perna dele escorregou e ele caiu de costa no meio da academia, assim, né? Aí todo mundo olhou assim, o que aconteceu? Ninguém entendeu, né? Aí, daí tipo assim, geralmente a academia todas tem câmera, né? Só deu a galera juntando lá em cima do balcão principal, pedindo pro cara voltar. O cara voltar. Pra todo mundo ver ele caindo, cara. Que filha da puta, cara. Cara, tem uma coisa que eu, como um cara que não sou rato de academia, nem nunca serei e tal, vou pra academia mais pra me constranger e ver que aquilo não é meu mundo, mas eu ainda tento. Aí, tem velhinhas, senhoras com seus 50 anos, que são muito fortes, cara, e elas fazem questão de ser fortes e humilhar você. Porque é muito constrangedor, cara. Você tá na esteira lá, fazendo seu aeróbico numa velocidade legal, não tá correndo, mas tá trotando ali, na moral, a velha chega no teu lado e coloca uma velocidade absurda. E vai correndo, e por elas serem ratas de academia, elas vão conversando com as pessoas, sorrindo, mandando joinha, sabe? Falando alto, conversando com a moça da recepção enquanto corre, falam bem alto pra fazer questão. Olha só, sou velha, forte, estou correndo e gritando, olhem para mim. Caralho, que ambiente. Isso é foda mesmo. Isso é foda. Eu não sei se eu sou o único aqui, cara, mas eu morro de medo, eu já tive pesadelo de estar caindo na esteira, cara. Caralho, como eu tenho medo de cair na esteira na academia, cara. Tenho muito medo dessa porra. Deve ser a pior vergonha do mundo, cara. Nunca vi ninguém caindo na esteira. Sempre tem um setor do cardio, né? Que é o setor onde tem as esteiras e tal. Eu sempre sou muito educado, né? Sempre dou até aquela dica, né? Você vai sair da esteira? Desliga a máquina. É óbvio. Aí o cara me vai. Ele, tipo assim, se você quiser, ah, não, mas eu só quero beber uma água ali rápido. Tudo bem, a esteira já pensou nisso. Ela tem um pause. Ela segura um minuto. Aí. A esteira já pensou nisso. O espertão, muito. Não, vou deixar rolar a esteira aqui. Ele simplesmente saiu da esteira, deixou ela ligada, encheu a garrafa da água dele. Quando ele voltou, ele errou o pé, porque tem aquelas bordas laterais, na parte lateral que você pode apoiar. Ele simplesmente pisou no meio da esteira. Caiu de cara, quebrou a garrafa e tudo mais. Caralho, que idiota. Aí, o que acontece comigo na esteira é quando você desce, a perna tá fraca. Você não consegue, parece que você vai continuar correndo. Você desce, você tá correndo um maior tempão, tipo uns 20 minutos. A hora que você sai da esteira, você para devagar. A hora que você vai andar, cara, parece que você tá correndo eu ainda. Eu fico rápido pra caralho. Eu fico flash. Eu me sinto Sonic, tá ligado? Que fica girando a patinha mesmo sem andar. Eu me sinto Sonic quando desço da esteira. Tem a ver com o seu labirinto. Eu acho que isso tem a ver com leite de soja, pô. Isso é resultado do Pilates. É o problema de leite de soja. É o Pilates. É o Pilates e leite de soja, tá fazendo isso comigo. Preciso de mais carne. Isso tem uma explicação. É bem rápido. Na verdade, você tem o labirinto que te ajuda no equilíbrio, né? Na beleza. É isso. Entendi. Não. Ai, que isso, Flávio? Cara, com o nosso convidado, cara. É que eu achei que tinha terminado. Aí eu, tipo, é isso. Todo mundo. Beleza? Não tá beleza. Não, eu, em nome da Tanguinha Corp, eu e o Pom pedimos desculpas. Não, por foi favor. Mal, cara. Não queria te cortar pra você. Nossa, apresentador, ele é meio afetado e fica assim mesmo. É o leite de soja, afeta os hormônios. O Jardel perguntou quem que ordenhava a vaca na casa dele. semana já faz. Eu não faço mal, foi mal, Marcos. Foi sem querer. Qual vai ser a próxima vez? Eu pensei que você tinha acabado, cara. Porque você falou, tipo, o labirinto, aí depois você falou a mesma coisa de novo, aí eu, pô, entendi. Entendeu? Porque a gente tivesse acabado. Que grosseria. Foi sem querer, cara. Eu sou que nem você na academia, eu sou no podcast, cara. Tendo todo mundo com sorrisos e tal. Foi mal, cara. Peço desculpas. Se você quiser continuar, por favor. Não, agora não, ele nem não, quer não, mais, não, né, cara? Não, continua não, cara. Ele não merece, não. Deixa ele. Deixa achar que é o Sonic lá, malandrão. Vai ter uma câimbra nessa perna, vai ficar se debatendo. Foi mal. Pô, cara, vou me sentir mal agora. Porra, esse bando de filha da puta. Tu invocou a carta da ignorância agora. Me dá. Obrigado pela participação, por você ficar até aqui. Queria dizer que a vida saudável é importante, entendeu? Porque a vida a gente tem que preservar pra não ter um fim trágico. Com certeza. Não ficar dependendo desses probleminhas, entendeu? Então, alguém quer dar um último recado aí pra galera, pra deixar a mensagem? Na verdade, vocês estão me fazendo falar isso, até meio constrangedor. Não, sacanagem, eu não me importo. A questão é importante pra vocês. Todos aí que estão ouvindo a gente, levarem a sério tudo que foi falado, na verdade a parte séria do que foi falado aqui, que a vida saudável, ela prolonga a sua vida, entendeu? A gente viu aí agora o caso famoso do técnico do Vasco, o Ricardo Gomes, que sofreu um AVC, né, um AVE, eu vou falar como foi, mas o meu avô, né, tem um caso de família, o meu avô sofreu um AVC, inclusive, foi algo grave, ele não tá mais aqui entre nós por causa desse AVC, mas mesmo assim tem filha da puta rindo, é do que eu tô falando. Tudo bem. Desculpa, senhor Paulo. Não, tudo bem. Meu avô vai cagar na sua cabeça lá do lugar que ele tá na cela. Ele teve um AVC, né? Meu avô sempre riu de tudo, então eu não me importo, nem de vocês rirem, nem deu rir do que aconteceu. Porque tem uma veia cômica também. Porque, ele sofreu esse AVC, teve a operação e ficou no CTI, depois ele foi pro quarto ainda, se recuperou, né, aquele sopro de vida antes da morte. Uhum. Aí ele ficou um tempo lá no quarto, e quando você fica no quarto do hospital, né, com um problema desse, você fica nas mãos de enfermeiros, né, enfermeira. Profissionais de saúde, que são pessoas muito queridas. Bem treinadas. Pacientes, carinhosas. Atenciosas, aos temas. Aí eu tava lá, né? É verdade, por isso tem que respeitar muito ele. Alguém que limpa sua bunda quando você não pode fazer nada, você não confia o seu buraco a qualquer um. O cara pode pôr o dedo, se quiser. Meu avô tava nessa situação, né, e eu tava acompanhando ele, né, exatamente porque eu confio muito nos profissionais. Ele tava acompanhando? Eu tava lá acompanhando meu avô de perto. E numa situação, né, de trocar o soro do meu avô, aquele soro que vai, né, logo acima da mão, não sei, não é perto da veia, né, nem no técnico. Mas a enfermeira foi lá, trocou isso aqui e trocou a agulha, né? Botou a agulha em outro lugar. Passaram-se 20 segundos disso, mais ou menos. A enfermeira tinha ido embora, né? O meu avô virou pra mim e falou: negócio estranho. Minha mão tá meio esquisita aqui, tá doendo minha mão. Aí eu olho pro meu avô, cara. Meu avô tava com uma luva de boxe, ele não tava com a mão. Meu avô tava estranho, cara. Caraca, muito grande, parece. Tipo Alex Kidd. Tipo Alex Kidd, meu avô virou Alex Kidd. Aí, aquela porra daquele soro tava tomando a mão dele, tá ligado? Tava a mão inflada, assim, tipo aquela mão da Brahma, número 1. Aí, eu falei, fui correndo pra enfermeira. A enfermeira voltou lá. Eu falei, não, mas eu vou tocar a mão ferrada e tal, não sei o que. Ela não tinha visto ainda. Ela, não, mas é assim mesmo, dói mesmo a mão. Assim, eu mato a mão desse inchada. Não, mas é assim mesmo, daqui a pouco eu vou lá e tal. Pô, eu vou estourar a mão dele, cara. Não, mas eu já tô indo. Foi isso, tipo, uns 10 minutos, a enfermeira foi lá. O meu avô já tava. A mão dele virou uma raquete, cara. Tava muito grande. Depois eu fui lá ajudar a tirar a mão do meu avô. Mas depois nunca. É isso aí, cara. Não fiquem assim, entendeu? Cuidem bem da sua saúde pra vocês não ficarem na mão de enfermeiros que vão falar que é assim mesmo a coisa. É isso aí, cara. E se sua mão começar a inchar, procure um médico. então agora, depois dessa risada aqui gastronômica, vamos terminar definitivamente o podcast. Muito obrigado por terem ficado até aqui, espero que tenham gostado. Recomendem para seus amiguinhos agora que vocês curtiram. E voe sempre com a gente. Voe sempre com a gente. Você tá num tom meio aeromoça, sabe, de saco cheio falando. Não tô, cheio, aqui de saco cheio, rapaz. Eu tô, sou 100% animado. Você não pode falar um negócio desse. As máscaras estão no canto esquerdo. Então, Bode Pombo, muito obrigado pela participação obrigatória. Obrigado ao caralho. Nossa, que carteira. Britinho, estranho. Brito e Jardel, vocês estão sempre aqui. Muito obrigado também. Falou. Querem mandar um beijinho pra você? Eu só quero falar que pode comer bacon cru, que é igual fruta. Bacon cru, Jardel com cru. Eu queria agradecer a Daniela, que ela tem caído no meio da conversa aqui, ela contribuiu bastante. E Marcos, você especialmente, minha primeira vez aqui, muito obrigado por ter participado. É sempre bom poder contribuir com alguma coisa. Valeu mesmo. E você tem algum site ou coisa assim que você queira divulgar aqui? Um telefone, Google Boy ou coisa assim? Ah, eu queria divulgar o site do Tanguinha Corp aí. Pô, que alegria, porra, mano. A gente nem faz isso aqui, cara. Ainda bem que você veio com essa iniciativa, essa ideia nova. Ainda bem, a gente pensou nisso. Divulgar esse site aí que é muito bom aí. O Pombo fala muito, fala bastante desse site aí, de vez em quando. É tudo mentira. Caô, agora ele descobriu que é tudo uma farsa. Então, pô, obrigado. Obrigado mesmo pela participação e espero que você possa participar em breve novamente, contribuindo com seus conhecimentos vastos e que eu possa não fazer a grosseria como eu fiz dessa vez sem querer. Por favor, né? Foi sem querer. Próxima participação, espero que o Pombo já esteja fit. É, então é isso aí, galera. Bruce Wayne na cabeça, um abraço, beijo, me liga, e fique agora com os e-mails. Viva a vingança. Minha mão! Minha mão tá sangrando, mestre, né? E-mails. Muito bem, gente querida, maluca e sincera. Vamos à leitura dos e-mails. E pra fazer valer o nome do quadro, vamos ler somente o e-mail. Se você comentou essa semana, você não terá seu comentário lido. Com certeza não. E essa semana nós recebemos um e-mail do nosso ouvinte favorito, participante favorito, irmão de participante favorito. E eu acho que alguém quer pegar ele. É, eu acho que alguém quer pegar ele, né, boy? Um favorito assim. Thiago França, muito bem. Verdade. E comigo aqui hoje, Pombão, Britinho. Sempre, né? O Britinho deve estar aí. Isso! Ah, tá, que tava se limpando no banheiro já. Bom, quer ler o e-mail? Ah, eu posso ler o e-mail agora que eu tô alfabetizado, né? Aprendi a ler. Vamos lá. A gente tem explicação pra fazer do e-mail, é por isso que o Britinho tá aqui. Então vamos lá, vamos ler aqui o e-mail do nosso amigo Thiago França. Ele escreveu o seguinte: esse mereceu e-mail. Game over no Scala, parei. E o Lucas, depois a gente fala, né? E o Lucas como Scooby, genial. E o mestre de Tanguinha, não, vamos usar também vírgula, agora que eu me alfabetizei, eu posso te ensinar. E o mestre de Tanguinha seria a capa do cast, só que virou o Guará. Eu via muito Papaléguas e vi o episódio que o Lucas falou. Acho que salvei por ser meio lesado. Como assim, cara? Ele salvou porque não viu o episódio que o Lucas falou? Você não lembra o episódio psicodélico onde o Papaléguas finalmente vence o Coyote? Ah, sim. O Coyote vence o Papaléguas. E agora o que eu faço, né? É. O Papaléguas sempre vence o Coyote. Exato. É, então. É, ele disse ainda que a gente não falou sobre Animaniacs, que vá que o frango é foda. Não sei, tudo é foda, né? O cara tava num dia excelente, achando tudo maravilhoso. Ele citou uma frase minha aqui também: ou você cita, ou você come, ou você é. Obrigado aí pelo reconhecimento. Minhas pérolas quase sempre passam desapercebidas aqui nesse programa. É, ele disse: calma, teve um desenho. O Pluff sempre faz isso, realmente. Essa frase do Pluff no episódio, né? Teve um desenho que. O Pluff também fala sempre: liberte! Essa é a frase mais marcante do Pluff, é o jargão dele, né? E foi esse nosso grande e-mail que a gente recebeu hoje, né? Tiveram alguns spams também, mas aí... Nós lamentamos seus e-mails não lidos, acredito que é culpa do seu irmão. É verdade. E, Pritinho, você está aqui por um motivo. Nós, no último podcast, anunciamos a festa Game Over no Scala. E agora? E o que aconteceu? Eu acho que eu tô aqui pra fazer... Eu tô aqui pra fazer um misto de retratação e contar histórias muito loucas. Cara, que misto era de contar histórias. Retratação, caramba, não tem retratação, porque quem foi viveu a maior noite carioca de todos os tempos. Desde os bailes do Chiquinho Scarpa nos anos 80. Mentira, Chiquinho Scarpa é de São Paulo, o que eu tô falando? Tá, vamos começar. Foi o seguinte, a gente foi numa festa, sábado, o nome da festa é Game Over. O mote da festa são flippers e coisas nerds, assim, relacionadas a videogame. Foram mais ou menos umas 50 pessoas na festa, incluindo os não pagantes. Foram 50 pessoas na festa. Isso é muito exagerado, né? Deu 3 horas da manhã. O dono da festa fugiu com dinheiro. O dono da festa fugiu com dinheiro. E ele virou uma lenda. Ele é o Escadinha. Escadinha é um traficante dos anos 80. É o Escadinha da Noite Carioca. Porque ele fugiu de helicóptero da festa. E as pessoas estavam comentando: caraca, cara, você tá sabendo? Me falaram que o dono da festa fugiu com dinheiro. Isso às 3 da manhã. A funcionária, gerente da boate, tocando o pessoal pra fora. O pessoal querendo quebrar a boate. Querendo: eu não vou sair 3 horas da manhã, não. Eu paguei aqui pra ficar até as 5, então eu vou ficar até as 5. E a DJ tirando a camisa. Foi uma doideira. Cara, tudo que tinha pra doido de acontecer aconteceu naquele dia. Cara, o resto da minha vida vai ser monótono. Sim. Essa história vocês vão ouvir com mais detalhes em algum podcast, mas só pra resumir, a gente merece um podcast, cara. Tem história pra... Nós terminamos a noite na Feira de São Cristóvão, pra quem não sabe, era uma feira de tradições, entenda como quiser, nordestinas. Muitíssimo bem frequentada. Quem quiser saber o nome verdadeiro, depois manda e-mail pra mim que eu digo o nome verdadeiro da feira. Exato. Pomba infringiu pouquíssimas vezes o trânsito. O meu carro foi... Nunca tiraram tanta foto do meu carro na minha vida, cara. Câmeras públicas. Enfim, tá, esse vídeo tá muito longo. Muito obrigado. Comente, divulgue aos seus amigos. Beijo. Hoje o quadro não foi de e-mails, foi de e-mails / notícias, né, cara? Eu queria pedir desculpas pro meu amigo Búfalo, porque ele tá me acusando de não ter dado a chance dele se despedir. Então, Búfalo, você tá aí? Estou aqui. Então, por favor, cara, se despeça dos nossos ouvintes com todo o carinho que eles merecem. Valeu, galera. Não cheguei nos 3 dígitos. É isso aí. Então, é o direito de resposta do Búfalo. Você ainda tem mais 30 segundos, Búfalo. Quer anunciar alguma coisa, cantar? Canta a música do Fly feliz. De novo. A música do Fly. Você pode cantar Bom Jovem. Várias pessoas já fizeram isso no final do programa. Búfalo, você come no Burger King pra virar um campeão que nem o Anderson Silva? Só em off, entendeu? Nos 2 dias eu como. Tempo, chega. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado, Búfalo.